voltar. Esse mundo não é meu lugar. Minha vida eu quero te entregar. Como filho pródigo me perdi, e agora que eu te encontrei, pra minha casa eu voltei. Já cansei de ser só eu. Sou com fome, estou com sede de Deus. Já cansei de ser só eu. Estou com fome, estou com sede de Deus. Já decidi, vou te ser. Hoje eu decidi voltar. Esse mundo não é meu lugar. Minha vida eu quero te entregar. Como filho pródigo me perdi, e agora que eu te encontrei, pra minha casa eu voltei. Já cansei de ser só eu. Estou com fome, estou com sede de Deus. Já cansei de ser só eu. Estou com fome, estou com sede de Deus. Já decidi, vou te ser. Yeah.